Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de uma ouvinte bem objetiva. Na hora de se analisar um currículo de profissionais especializados, o que se leva mais em conta? Formação ou experiência profissional? Pergunta ela. Bom, prezado ouvinte, nas análises de currículo, o peso maior sempre estará na experiência profissional. O fato é que, mesmo com toda a relevância que se dê à experiência profissional, é a formação que acaba guiando as carreiras. Mas tem uma pegadinha aqui. O caminho de um profissional não é reto. Ele é cheio de curvas, entradas e saídas que escondem um monte de oportunidades. Não é porque você se formou em fisioterapia, por exemplo, que só vai ser bem-sucedido dentro de uma clínica. E o barato é esse. Um dentista pode ser um vendedor bem-sucedido, um publicitário pode escrever livros de ficção e um advogado pode ajudar a mudar o mundo em uma ONG. Quanto mais se vive, mais se descobre. E o processo de descoberta é sempre muito interessante se estivermos abertos a ele. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempreavante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.